A emissora Voz da Rússia apresenta Onda DX, um programa de rádio escuta e telecomunicações. Direto de Moscou, dos estúdios da Voz da Rússia, mais uma edição do programa Onda DX. Apresentação de Jonas Bernardino, uma equipe sempre trabalhando a favor de todos os nossos ouvintes que fazem deste programa uma grande emoção no mundo das ondas curtas. É o ouvinte fazendo o programa que quer ouvir. É aqui que você não somente ouve, mas constrói com a gente esse vínculo de amizade, de relacionamento, independentemente em que ponto do planeta você se encontra. Todos nós estamos na Onda DX da Voz da Rússia. Cartas dos ouvintes. E vamos às cartas e informes QSL no Onda DX. Quem escreve é o Alex Costa de Oliveira, de São Paulo, que sintonizou a nossa programação às 21h51 UTC em 5.920 kHz, seu SIMPO 25323, usando o Blaupunkt 1, antena long-wave de 5 metros. Já o nosso ouvinte Gilberto da Cunha, de Jaraguá do Sul, no Rio Grande do Sul, escreve: adoro escutar rádio e sempre que posso estou sintonizado na Voz da Rússia. Muita informação e cultura, além de um programa dedicado às pessoas apaixonadas por rádio como eu. A rádio é perfeita. Parabéns a todos. O Gilberto usa receptores Texum PL660, o Sony ICF-SW1 e o Motoglobo RM-PFD-16x7 com o SIMPO 44434. Ele sintoniza a Voz da Rússia às 23h50 UTC. Nós, o Serviço em Português da Voz da Rússia, agradecemos ao Gilberto e a todos os nossos destinistas pelas cartas e informes QSL, pois são vocês que fazem a nossa programação e contribuem para a continuação das emissões em ondas curtas. Vamos aos informes do ouvinte Wesley Luz Ludke, de Cacoal, em Rondônia, ligado na frequência de 12.060 kHz, às 23h32 UTC. O Wesley usa receptor Sony ICF-SW11 e antena telescópica, o seu SIMPO 45444. Obrigado, prezado ouvinte Wesley Ludke. E quem nos escreve é o ouvinte Rui, de São Paulo, sintonizado com a gente na frequência de 1130 kHz, 25 metros, às 23h46 UTC. O seu SIMPO 33223. Obrigado a todos os deixistas do estado de São Paulo pela grande contribuição no trabalho da emissora Voz da Rússia. Escreva para Onda DX, @yahoo.com e letters. @ruvr.ru. Esta é a sua oportunidade de fazer com a gente o programa Onda DX. Atualidades do rádio no mundo. Nosso tema especial de hoje é pilhas e baterias. Quem aqui poderia se esquecer do seu radinho de pilha? Aliás, muito popular aqui na Rússia, bem como no Brasil e, por que não, no mundo. Em 1800, após alguns anos de constante experimentação, um professor secundário de Pávia, na Itália, fez importante descoberta. Alessandro Volta descobriu que, empilhando alternadamente discos de metais diferentes, como prata e zinco, prata e cobre ou cobre e chumbo, e entremeando esses discos metálicos com discos de flanela embebedecidos em água e sal ou em vinagre, a pilha de discos produzia eletricidade. Sempre que metais diferentes forem colocados em contato através de um líquido salgado ou ácido, o vinagre, por exemplo, correrá um fluxo de elétrons de um metal para outro. Essa descoberta levou à produção de uma grande variedade de pilhas úmidas de fácil construção. Encha um copo com vinagre e coloque sobre a boca do copo uma vareta de madeira. Prenda na vareta uma lâmina de cobre e outra de zinco, de modo que as placas de metal mergulhem até o fundo do copo. Ligue um fio de cobre a cada lâmina, Ao ligar esses fios com a base de uma lâmpada de lanterna, ela acenderá. O ácido do vinagre produz reações químicas nos metais. Devido a essas reações, o zinco armazena um excesso de elétrons em relação ao cobre, ocorrendo uma diferença de potencial. Como essas reações químicas de retirada e adição de elétrons não cessam, o zinco vai acumulando progressivamente mais elétrons e não pode doá-los ao cobre, a não ser que se estabeleça um contato entre os dois metais. Se esse contato for feito por meio de um fio metálico, os elétrons excedentes de zinco fluirão para o cobre através do fio. Em outras palavras, a pilha bombeia corrente elétrica pelo fio. As pilhas líquidas de volta, difíceis de transportar, foram hoje substituídas pelas pilhas secas. Nesta, um bastão de carvão é imerso em camadas pastosas de dióxido de manganês e cloreto de amônia. O conjunto é lacrado numa carcaça de zinco. Há uma lenta reação química que produz uma diferença de potencial. Quando colocamos em contato o carvão e o zinco, através de um fio, a corrente flui, como na pilha Onda de Volta. Nas pilhas, a reação química que produz a separação de cargas não é reversível. Sendo assim, uma vez esgotados os reagentes dessa reação, as pilhas acabam e não podem ser recarregadas. Já na bateria de automóvel, que é tecnicamente chamada de acumulador, esse processo é reversível e, por isso, ela pode ser recarregada. Programa Onda DX, seu guia pelo mundo das ondas curtas. Cartas dos ouvintes. Registramos em nosso programa o informe do assíduo ouvinte José Celés Bruno de Barcelona, na Espanha, sempre sintonizado na programação em português da Voz da Rússia, edição para Portugal, na frequência de 5.940 kHz das 21 às 22 UTC, ondas curtas de 49 metros. Obrigado, amigo José, e a todos os ouvintes de língua espanhola sempre ligados no Onda DX na América Latina, bem como em toda a Europa. Recebemos também o informe do Rodolfo Grimm, de São Bernardo, São Paulo, sintonizado às 22h40 UTC na frequência de 12.060 kHz, 25 metros. Ele nos fala ainda da sua agradável experiência de novamente sintonizar nossa emissora. O Rodolfo usa o receptor ICOM ICR75 e antena horizontal de 20 metros, o seu SIMPO 45444. Temos em mãos o informe QSL do Alex Robert Braz de Oliveira, de Duas Estradas, na Paraíba. O Alex usa o receptor Texum DR920, antena vertical de 7 metros, das 22 às 22h20 UTC, na frequência de 12.060 kHz, 25 metros. Ele registra o SIMPO 54544. E não podemos deixar de registrar os informes que recebemos com frequência do querido ouvinte José Moacir Porteira de Melo, que mora em Pontes e Lacerda, no Mato Grosso. Com o receptor Motoglobo portátil 16 bandas e antena telescópica, o José Moacir registra o SIMPO 34333 na frequência de 12.060 kHz das 23h30 às 23h58 UTC. Muito obrigado. E temos também o informe do Justino Adriano Farias da Silva, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Usando o receptor Filco Transglobo e antena telescópica de 1 metro, ele registra na frequência de 12.155 kHz das 13h17 às 13h35 UTC, o SIMPO 53444. Registramos os informes QSL, as cartas e cartões do nosso assíduo ouvinte e deixista, é o José Gomes de Faria, de Contagem, no estado de Minas Gerais. Com receptor de 9 bandas, o José está sintonizado das 0 às 1 UTC e registra o SIMPO 33333. Muito obrigado pela sua audiência. Escreva para Onda DX, arroba yahoo.com e letters, arroba ruvr.ru. Esta é a sua oportunidade de fazer com a gente o programa Onda DX.